Saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante de loucura. Que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada, um poema feito. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego a desfilar no meu peito.